Como dominar as suas emoções e torná-las positivas. Jizitan Agago de Freud. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas. 2. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas. É uma pessoa irritável. Fica furioso quando alguém tem uma ideia contrária à sua ou ousa criticá-lo. Falta-lhe autoconfiança. Neste livro, vai aprender como aplicar a todos estes problemas os métodos desenvolvidos na primeira parte. Embora não se trate de um tratamento propriamente dito, já não ignora que o seu estado de espírito, o seu desenvolvimento pessoal ou, pelo contrário, as suas frustrações, os choques psicológicos e afetivos que recebe, são fatores importantes de saúde ou de doença. Por conseguinte, as sugestões neste livro podem ser consideradas como uma terapia preventiva, tratando as suas emoções e os seus sentimentos. Reforça o seu sistema imunitário. E, como dominar o seu temperamento? É desaconselhado reprimir a sua fúria. Você não ignora que uma fúria voltada para dentro se torna ainda mais perigosa. Os perigos de uma fúria reprimida. Quando um vulcão entra em erupção, é claramente preferível, para aqueles que se encontram na zona exposta, que a cratera não esteja entupida e que a lava possa fluir livremente. Caso contrário, os gases acumulam-se por baixo da cratera e quando essa explode é o apocalipse. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas? 3. Uma fúria contida é comparável a um vulcão com a cratera entupida. Se tem um temperamento colérico, não serve de nada a tentar reprimir a sua crise. Pelo contrário, vai chegar o momento em que ela vai explodir, mil vezes mais poderosa, aniquilando tudo por onde passa. Além disso, também o vai aniquilar a si. Se se priva de exprimir a sua cólera contra outra pessoa, está a virá-la contra si. Desde a infância que nos buzinam aos ouvidos que não é bonito ficarmos zangados. As crianças bem educadas não fazem birras. Só as pessoas que têm mal feito é que fazem birras, etc. Temos, portanto, tendência para nos castigarmos pelas nossas fúrias, nos autodestruirmos por todos os tipos de comportamentos não saudáveis e perigosos. Tabaco, álcool, roer as unhas, doces, anorexia nervosa, insucesso escolar, drogas, enuresia. A lista dos nossos castigos é excessivamente longa. Por conseguinte, vai aprender não a reprimir a sua fúria, mas a canalizá-la. Como canalizar a sua fúria? O melhor método consiste em representar a cólera como uma força da natureza e deixá-la libertar-se. Em seguida, reencontre e conserve a paz. Primeira etapa. Canalize a sua fúria. A imagem que é calma. Vai começar por procurar nos seus livros fotos de formato bastante grande, que representem as forças da natureza em ação. Pode ser uma tempestade no oceano, uma cascata que cai do alto de uma falésia, um vulcão em erupção, um ciclone que verga as árvores, um vento glaciar acompanhado de tempestade de neve, um geyser, uma avalanche, uma cheia, e assim sucessivamente. Em vez da fotografia, pode preferir um quadro ou uma gravura, consoante os seus gostos e afinidades. Em seguida, proceda da seguinte maneira. Traço assim que sentir a fúria crescer dentro de si, quer se trate de uma erupção ou de um sentimento mais subtil de rancor, pegue na fotografia ou no quadro. Instale-se confortavelmente num sofá e olhe para a sua imagem. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas? 4. Imagine que ela tem movimento, que você assiste verdadeiramente ao espetáculo desta força em plena ação. Veja as ondas rebentarem, o vento torcendo os troncos das árvores, a água cai poderosamente do alto da montanha. Ao fim de um momento, levante os olhos e faça alguns exercícios respiratórios. A sua fúria deve ter se acalmado. Pratique este exercício várias vezes ao dia. Se tiver a impressão que precisa de canalizar uma verdadeira avalanche, utilize a força da sua mente. Este exercício baseia-se no mesmo princípio do que o anterior, mas você está apto a fazê-lo a qualquer momento, sem precisar da sua imagem, pois vai criar uma na sua mente. Instale-se tranquilamente, de preferência no seu santuário mental. Faça alguns exercícios respiratórios. Agora imagine uma força da natureza em ação. Escolha segundo as suas afinidades e os seus gostos. O importante é vê-la desencadear-se nitidamente. Ao fim de alguns instantes, pratique novos exercícios respiratórios e sinta-se aliviado. Repita este exercício às vezes que achar necessário. Segunda etapa. Depois de reencontrada a paz, após ter praticado regularmente um ou outro dos exercícios anteriores, ou ambos, durante algumas semanas, você tem a impressão que a sua vida se torna mais fácil. Dorme melhor, talvez tenha melhores digestões. Portanto, agora a questão está em consolidar o seu êxito. Como? 1. Em primeiro lugar, aprenda a relaxar. Com efeito, dedicando alguns minutos por dia ao relaxamento, independentemente do método escolhido, Liberta sua mente de várias toxinas. Vai limpá-la. Torna-se menos sensível à fúria e muito mais tolerante. 2. Escolha uma técnica de meditação. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas. 5. Se colocar num plano espiritual superior. A meditação fará de si aquilo a que se chamava antigamente um sábio. Graças à meditação, vai aprender inconscientemente a antecipar as reações dos outros. Por conseguinte, se a sua fúria é principalmente causada pela sua reação face ao comportamento dos outros, ela já não terá razão de existir. Por outro lado, vai acabar por fazer uma separação entre as coisas importantes da sua vida e aquelas que não são. Já não vai perder as estribeiras por coisas insignificantes. Vai aceitar mais facilmente os outros, enquanto aprende a aceitar-se a si mesmo. Por fim, a meditação transcendental vai limpá-lo de toda a fúria reprimida e perturbadora que acumulou durante anos. Ora, isso é na realidade o mais importante. Mas vai ter de se empenhar e dedicar, pelo menos, 20 minutos por dia a um exercício de meditação durante algumas semanas. Não é em 2 ou 3 dias que conseguimos desintoxicar-nos de um veneno que nos rói há anos. 2. Recupere a sua memória. Não é segredo, quando envelhecemos, a nossa memória parece cada vez mais uma fatia de queijo esburacado. Mesmo aqueles que podiam, na sua juventude, vangloriar-se de ter uma memória fenomenal, mais cedo ou mais tarde acabam por cair na armadilha amarga de um buraco de memória. Porém, os dados que a sua mente consciente aparentemente esqueceu ficam, em contrapartida, na memória do seu subconsciente. O subconsciente grava tudo e não se esquece de nada. O problema consiste, portanto, em saber extrair aquilo que já não sai espontaneamente. Se teve a oportunidade de trabalhar com um computador, sabe provavelmente que existem pequenos programas destinados a recuperar ficheiros que foram apagados do disco por engano. Admitindo que o subconsciente seja esse disco, o que lhe resta fazer é pôr a funcionar o seu programa de recuperação dos ficheiros desaparecidos. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas. 6. Como proceder para melhorar a sua memória. O melhor método consiste em utilizar uma indução auto-hipnótica que lhe permite comunicar diretamente as suas instruções ao seu subconsciente. Pode criar a sua própria indução baseando-se no modelo abaixo indicado. Deve ser principalmente composta por fórmulas afirmativas. Proceda como habitualmente, grave as suas 3 induções sem parar. Indução para a memória reencontrada. Primeira indução, a descida. Segunda indução, está relaxado, descontraído. Está tudo bem, está tudo calmo. A sua memória melhora de dia para dia. Tem uma boa memória, uma memória fiável. Conta com a sua memória, pois ela é cada vez mais fiável. Imagine a sua memória sob a forma de uma fruta, qualquer fruta. Está saudável, perfeitamente lisa. Sem imperfeições, é perfeita. É a sua memória. A sua memória é fiel. Pode contar com ela. A cada dia que passa está cada vez mais fiel. Sente-se feliz pelos progressos que fez. Repita mais uma vez a totalidade da indução. Terceira indução, a subida. Persista e verá sua memória melhorar. 3. Tenha confiança em si. A falta de confiança em si está na origem de imensos danos. Pode gerar medo, travar as suas relações afetivas, dar-lhe insônias, perturbar a sua digestão, minimizar o rendimento profissional, enfim, estragar toda a sua vida. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas. 7. No entanto, a menos que seja quase sobre-humano, cada um de nós tem efetivamente o seu ponto fraco. É raro encontrar pessoas cuja segurança seja total em todos os aspectos. Ou então, trata-se de pessoas que dissimulam bem. A confiança é essencial para conquistar e manter a felicidade e o equilíbrio psíquico. A sua falta de confiança não é uma fatalidade. Como ter mais segurança em si próprio? Comece por determinar qual aspecto da sua vida que revela maior falta de confiança em si próprio. É possível que este problema seja generalizado. Porém, na maioria dos casos, atinge sobretudo um elemento específico, quer se trate do trabalho, das relações afetivas, da escolaridade ou das relações com o sexo oposto. Quando souber exatamente sobre que ponto dirigir a sua reprogramação, dedique todos os dias alguns minutos aos seus exercícios. Exercício quadro preto e quadro branco. Mais uma vez, esta técnica muito simples vai ajudá-lo. Proceda da maneira habitual, que agora já deve conhecer perfeitamente. No quadro preto, escreva os pensamentos negativos, da forma mais concisa possível. Não tenha medo de dizer a verdade. Mas ninguém vai ver os seus quadros. Não hesite em abrir as portas que mantinha pudicamente fechadas até agora. Explore a sua mente. Vá até o fim da sua pesquisa. Por exemplo, se a sua falta de confiança se traduzir sobretudo nas suas relações com o sexo oposto, Vai escrever no quadro preto pensamentos tais como: fui rejeitado uma vez e tenho medo de voltar a sê-lo. Sou demasiado orgulhoso para suportar a rejeição. Não sou fisicamente atraente. Tenho medo de sofrer de impotência passageira, etc. É essencial que seja franco consigo próprio e que não dissimule nenhum dos seus motivos secretos. Após ter lido e relido com desaprovação estas frases e ter destruído o quadro preto, escreva os pensamentos contrários no seu quadro branco. Para retomar o nosso exemplo, poderá escrever: mesmo tendo sido rejeitado uma vez, isso não significa nada. Não tenho motivos para ter vergonha do meu físico. Não tenho nenhum motivo para sofrer de impotência, etc. Utilize o método dos 3 meses para reforçar os dados adquiridos. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas. 8. Exercício de dinamização. Outro exercício particularmente eficaz consiste em evocar o seu subconsciente após tê-lo preenchido completamente de energia psíquica. Dirija-se ao seu santuário. Imagine agora uma esfera de luz dourada sobre a sua cabeça. Ela desce e envolve-o como uma auréola. Proteja-o enquanto enche de uma energia maravilhosa.